Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual e também ouvintes da Rádio Esotérica FM. Está se iniciando neste instante mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre aqui na frequência digital da Esotérica FM. Agradecemos a audiência de todos que durante toda essa sexta-feira estiveram aqui ouvindo a nossa programação musical e que agora irão acompanhar aqui conosco os estudos continuados e comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e assuntos ligados à espiritualidade humana que nós estamos tratando aqui no programa Lux Esotérica. Aqui quem está falando, amigos, é Osmar de Carvalho, o coordenador da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. E como já está sendo um costume, vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos grandes seres, dos grandes mestres, da grande fraternidade branca, para que nós possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então, recomendamos a vocês, amigos e amigas, se concentrem, se desejarem, fechem seus olhos e procuremos contactar o nosso eu interno, o nosso eu superior, a fonte da nossa vida espiritual no centro dos nossos corações, e vamos muito silentemente procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas ouvintes, damos por aberto mais esse programa Lux Esotérica. E nesses últimos dias temos aqui estudado o livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, que traz realmente uma série de tópicos muito interessantes, que vai descrevendo paulatinamente como as forças espirituais, as forças invisíveis e ocultas que estão à nossa volta, elas nos influenciam. E chegamos nesta semana a comentar muito sobre a grande fraternidade branca, sobre o instrutor do mundo, sobre as suas diversas aparições sobre a Terra, na figura de muitos instrutores que a humanidade teve. E aí chegamos também no dia de ontem, anteontem, a comentar sobre as pesquisas clarividentes que Leadbeater fez em relação à igreja cristã, mais especificamente com o ritual da missa, né? Já que Leadbeater foi sacerdote da igreja anglicana, que depois ele deixou e passou a integrar posteriormente a igreja velho católica da Inglaterra, que quando Leadbeater se transformou e foi consagrado bispo, através de uma reformulação, a igreja velho católica da Inglaterra passou a se chamar de Igreja Católica Liberal, e desde então ela vem existindo no mundo como uma igreja que prega a liberdade de pensamento e que tem verdadeiramente uma visão gnóstica do cristianismo, uma visão esotérica, teosófica, o que nos permite realmente alçar voo a interpretações, a novas visões sobre o cristianismo, deixando para trás realmente os entulhos teológicos que nos últimos séculos têm emperrado a evolução até intelectual do cristianismo e tem trazido mais malefícios do que benefícios. Então, no dia de hoje será uma satisfação para mim, que sou um sacerdote também da Igreja Católica Liberal, de falar com vocês a respeito das investigações que Leadbeater fez sobre a ordenação sacerdotal, né? Já que é um ponto que traz também bastante influência sobre o indivíduo, aquelas pessoas que se sentem vocacionadas para o sacerdócio, muitas vezes não encontram dentro dos estudos teológicos normais, tradicionais, informações a respeito do que se lhes acontece, né? E Leadbeater, dentro da sua pesquisa, fez exatamente todo um trabalho a esse respeito, que inclusive está de uma forma mais didática, mais abrangente, exposta no seu livro A Ciência dos Sacramentos, né? Que já foi publicado já há várias décadas atrás, mas que só agora vai chegar aqui ao nosso idioma português, justamente por uma tradução que está a meu cargo e que brevemente será lançada no mercado editorial brasileiro. Então, mas há um tópico aqui no livro do Leadbeater com relação ao sacerdócio, à ordenação, né? Então, a primeira coisa que nós temos que concluir, e que foi exatamente o ponto que nós terminamos no programa de ontem, é exatamente a importância da devoção, né? Ou seja, o homem vocacionado para o sacerdócio normalmente é uma pessoa que tem elevados pensamentos com relação àquela fonte de todo o poder, de todo o amor, de toda a espiritualidade que nós chamamos de Deus, né? Ou seja, essa pessoa que tem essa grande característica, que tem esse amor verdadeiramente não limitado, um amor que se expande em todas as direções, que reconhece no seu próximo uma expressão da própria divindade, e expressando esse amor como amizade, como compaixão, como devoção, essa pessoa então ela se habilita, né? Se ela obviamente tiver as condições, né? Para ser um sacerdote, né? Agora, o lado oculto desse sacerdócio é de que o indivíduo se coloca na posição de ser um agente, né? Um verdadeiro médium, um meio para a transmissão de certas bênçãos, de certas energias espirituais para o povo e para todos aqueles que buscam a igreja, nos mais diversos motivos que levam uma pessoa a irem até um templo, até uma igreja, uma catedral. Porque, obviamente, que a pessoa não precisa ser nenhum erudito, não precisa ser nenhum estudante de teologia para procurar uma igreja. Normalmente, a pessoa vai porque ela tem a sua devoção, porque ela tem a sua fé. E a fé não é uma coisa baseada na razão, mas sim, como a própria teologia nos diz, né? A fé é a crença, né? Naquelas coisas improváveis, mas tão improváveis e tão intangíveis que nós sentimos dentro do nosso ser, que nós confiamos. Então é um privilégio do sacerdote poder estar presente na vida das pessoas desde a tenridade, desde o berço, do batismo, até os últimos dias de uma pessoa, até os ritos de exéquias, os ritos fúnebres que completam, né, o desenlace de uma pessoa do plano material. E passando por toda a vida do indivíduo, a primeira comunhão, se ele leva uma vida dentro dos estudos da igreja, a primeira comunhão, a sua confirmação, posteriormente, se a pessoa ingressa nas ordens sagradas, ela pode passar uma série de ordens, né? Das ordens sagradas, atingindo então o diaconato, né? Que é a primeira das ordens maiores, depois o grau de sacerdote, né? Ou presbítero, popularmente chamado de padre, né? Que na nossa língua portuguesa tem um significado, né, distinto, mas nos países, por exemplo, que falam espanhol, padre é simplesmente pai, né? Como em muitas outras tradições, né? Como na religião e nas tradições africanas também, o sacerdote é chamado de pai. Na Índia, ele é chamado de baba, ou também que significa pai, né? Ou seja, é uma pessoa que se investe dessa tarefa de tomar aquelas pessoas que acorrem até os templos e que vêm buscar o conforto, vêm buscar a bênção, a sua remissão dos seus desequilíbrios, dos seus pecados, né? O sacerdote precisa ser uma pessoa que realmente tenha muito amor no coração, muita compreensão para tratar de todos os tipos de chagas, né? De moléstias, não só as do corpo físico, né? Que às vezes são até mais fáceis de se curar, mas principalmente aqueles problemas relativos à alma humana, ao sofrimento, a culpa, né? Todos os problemas que podem acontecer na vida psicológica de uma pessoa, o sacerdote pode ser realmente uma via de alívio, uma via de bênçãos, né? E principalmente, né, além do grau de sacerdote, existe também o grau de bispo, né? E o bispado é realmente a culminância dessas ordenações sacerdotais, porque o bispo ele é verdadeiramente um ministro de Cristo, está de uma forma muito mais pungente associado com as energias do instrutor do mundo. Mas tanto o sacerdote quanto o bispo, eles vivem uma vida dedicada a conduzirem até a matéria um poder, né? Um poder que vem do alto, um poder que vem de dentro, que é o poder da grande fonte de toda a força, de toda a beleza, de toda a sabedoria, que é o centro energético da divindade, que é o coração pulsante, que são as energias solares, né? O cristianismo nada mais é, de um ponto de vista interno, do que mais um dos grandes cultos que centralizam a sua crença na existência de Deus e que o seu poder, as suas bênçãos podem ser distribuídas, né? Daí que a religião cristã, né, mais recentemente, se a menciona como cristianismo, né? E isso é muito interessante porque Cristo significa a unção. E o Cristo, assim como Jesus se transformou no Cristo, se dizia que ele era o Cristo porque ele foi ungido com alguma energia, né? No Velho Testamento nós lemos várias passagens onde se usa o óleo da unção como uma metáfora para a descida dessas energias solares que penetram o corpo humano pelo alto da cabeça e se espalham por todo o corpo, transformando a pessoa realmente numa pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais realmente imbuída do sentimento do seu próprio eu interno. Então é interessante nós notarmos isso, ou seja, essa religião e predomina no Ocidente, que é o cristianismo, não é um jesuísmo, né? Ou seja, por isso que os primeiros padres, né, da igreja, como Santo Agostinho, né, chegaram a mencionar que o cristianismo já existia antes do advento de Jesus, né? E eu me lanço a fazer uma profecia que o cristianismo continuará existindo mesmo quando a história não mais se lembrar daquele grande personagem que foi Jesus, porque muitos personagens, né, tão grandes ou até maiores do que eles já foram esquecidos na história espiritual da humanidade. Porque essa unção, essa bênção do alto que vem, ela é tão real que todas as grandes religiões a têm dentro dos seus mistérios, né? Então, o cristianismo é uma coisa muito mais transcendental do que simplesmente o advento de Jesus, que foi, na verdade, a coroação de toda essa tradição que a gente encontra entre os hebreus, que a gente encontrava entre os egípcios, entre os sumérios, os babilônios e todos esses povos antigos, quiçá retrocedendo até a grande civilização da Atlântida, né? Então é o poder solar, o poder das energias solares que são ali rememoradas nos rituais cristãos. E isso está simbolizado muito claramente no grande símbolo do cristianismo, que é a cruz, né? Muitas pessoas imaginam que a cruz representa simplesmente o local, né? Aquele, né, verdadeiro patíbulo ali onde Jesus foi sacrificado, né? E isso realmente é uma compreensão muito rasa, muito simplória do que significa a cruz, porque ela já era usada antes do advento de Jesus, ou desse evento da sua morte, né? Entre os povos antigos a cruz já era usada, entre os gregos, entre os egípcios, os fenícios, né? Porque essas duas hastes representam exatamente os movimentos da energia cósmica que vem do Sol, a sua haste vertical representando a descida do aspecto Pai, do aspecto Filho, e a haste horizontal representando o Espírito Santo ou aquela energia que constrói os mundos materiais. Ou seja, quem usa a cruz, né, tanto num templo ou pessoalmente, né, como um adorno pessoal, um pingente ou bordado na sua roupa, e nós vemos isso existem, né, dezenas e dezenas de formatos para se representar a cruz, todos eles são símbolos do Sol, desse radiante poder que nos dá a vida física, mas também nos dá a vida espiritual. Então, o cristianismo é exatamente um culto solar, né? Realmente não declarado, porque obviamente a teologia mascara isso dentro do seu simbolismo, mas aqueles de nós, e principalmente nessa igreja que eu participo, que é a Igreja Católica Liberal, nós temos pleno conhecimento disso e, obviamente, fazemos questão de informar isso para aqueles nossos fiéis, para aquelas pessoas que nos acompanham, porque aí nós temos realmente uma visão bastante definida do que tipo de energia, que tipo de bênção que está sendo invocado. E o sacerdote, então, quando ele fala de Deus no altar, ele não estará falando de uma figura abstrata, né, tão indefinida que hoje em dia os filósofos e a intelectualidade em geral desdenha, né, essa ideia de Deus a ponto de execrá-la, de fazer chacota com ela. Justamente a ideia que deveria ser a mais importante da vida das pessoas é justamente atualmente com o todo esse pensamento materialista e o pensamento agnóstico, né, vai se transformando em chacota, né? E os filósofos realmente não mais acreditam em Deus, simplesmente porque a teologia transformou isso numa coisa tão inalcançável, em uma coisa tão cheia de, né, de adjetivos, que as pessoas passaram a não mais ter uma experiência direta disso. Quando, na verdade, isso deveria ser algo que deveria ser experimentado diretamente. E eu posso dar o meu simplório testemunho para vocês de que essas energias são extremamente poderosas, e realmente não conheço nenhum ritual que mexa com energias tão fortes, tão inspiradoras e tão benfazejas e curadoras quanto são aquelas que são atraídas por meio dos rituais cristãos, dos rituais católicos, né? Então, Leadbeater, dentro da sua pesquisa, ele nos informou que isso tudo que nós estamos falando aqui acontece por meio do sacerdote como o meio da transmissão dessas energias, né? Então, ele comenta, né? Ele diz que o que acontece com esses sacerdotes, ele poderia sumarizar em alguns axiomas, né, que são exatamente esses que nós vamos mencionar aqui para vocês agora, né? Leadbeater diz o seguinte: somente os sacerdotes que foram regularmente ordenados e têm a sucessão apostólica são capazes de produzir aquele efeito da transmissão desse poder solar que nós estamos mencionando. Outros homens que não façam parte da corporação não dispõem da mesma faculdade, pouco importando o grau de bondade, devotamento ou santidade que possam ter. E o segundo axioma seria o seguinte: nem o caráter do sacerdote, nem o seu conhecimento ou ignorância do que esteja realmente fazendo influem de qualquer modo no resultado, seja ele qual for, né? E obviamente que são declarações bastante, né, controversas, e o Leadbeater já se adianta a dizer o seguinte: se refletirmos um pouco, nenhuma dessas afirmações deve causar estranheza, pois que é obviamente uma questão de capacidade para a prática de determinado ato, e só aqueles que cumpriram o necessário ritual são outorgados poderes nesse sentido. E mais adiante aqui no texto, que é bastante extenso, eu não vou ler aqui ipsis literis para vocês, porque realmente é muito extenso, mas o que ele quer dizer com esses axiomas é o seguinte, né? Ou seja, existe realmente um poder que é conferido aos sacerdotes, aos bispos, né? Na verdade, de bispo para os sacerdotes, na transmissão desse poder espiritual, né? E também e principalmente de um grande reservatório de bênçãos espirituais que vem sendo alimentado há muitos e muitos milênios por todos os grandes santos, por todos os grandes iniciados, iluminados desse planeta, que tem essa característica do amor e da compaixão. O sacerdote, ele é simplesmente o funil que acessa esse grande reservatório de energias solares e das bênçãos divinas e os conduzem até a Terra. E obviamente que isso inclui, né? Esse poder inclui o desbloqueio de certos centros energéticos do corpo, e isso é feito através do ritual da ordenação e também da apresentação desse indivíduo, né, do ponto de vista espiritual, para aquelas hostes angélicas, as quais são condutoras também dessas bênçãos que vêm do grande instrutor do mundo, né? E nós temos que convir, e pelos estudos também esotéricos, porque tendo o fato de que o anjo, ele não ouve nada que acontece no plano físico, né? Ele só pode perceber o que as energias, né? As características das cores desses indivíduos que são sacerdotes, e quando eles estão ali fazendo aquele ritual, os anjos percebem que é um momento de infundir na energia desses sacerdotes essa bênção para que eles possam canalizá-la até o plano material. Daí isso que o Liedbitter menciona, ou seja, de que pouco importa, né, o caráter do sacerdote ou o seu conhecimento ou ignorância do que está realmente acontecendo, né? Porque ele está exercendo um poder, né, uma linguagem de comunicação com os anjos que independe do caráter da pessoa. É realmente como a língua que nós usamos, ou seja, uma pessoa que sabe falar inglês, ela se comunica com outra pessoa que fala inglês ou que fale português ou a língua em comum dessas pessoas, independentemente do seu caráter, se ela é boa, se ela é má, se ela está pecando ou se ela está na maior das santidades, né? Porque ela simplesmente exerce essa comunicação, né? É óbvio que aqueles indivíduos, aqueles sacerdotes que são realmente santos, que são realmente pessoas devotas, ou até, né, num grau superior, aquelas que têm pleno conhecimento do ritual, do seu significado, de todas as energias que estão sendo conduzidas, ele amplifica, né, e ele magnifica esse resultado, gerando nas pessoas, né, através desse carisma que provavelmente a pessoa possa vir a ter, ela gera também, o sacerdote gera devoção nas pessoas, ele gera o sentimento de compreensão, o sentimento de paz, né? E tudo isso é descrito como um carisma, como um poder realmente espiritual, né? Daí que muitas pessoas duvidam, né, que sacerdotes que fazem aqueles rituais de forma mecânica, né, ou muitos sacerdotes que são alcoólatras, né, ou que têm uma série de pecados nas suas vidas, né, muitas pessoas imaginam que eles são canais inválidos, né, para essa bênção, né? E isso não é uma verdade, né? Porque a verdadeira realidade que acontece é que aquelas pessoas que não foram devidamente ordenadas é que não conseguem fazer aquelas energias serem conduzidas, né? Porque muitas pessoas imaginam que a missa seria apenas, né, uma encenação, né, que qualquer pessoa poderia pegar ali o livro do ritual e mencionar aquelas palavras e as energias espirituais consequentemente fluiriam. Isso realmente não acontece, e o Liedbitter fez inúmeras pesquisas em relação a isso, principalmente aquelas igrejas que romperam com a tradição da sucessão apostólica, ou então aquelas igrejas que passaram a reformular os rituais, a desconsiderar certos aspectos ocultos do ritual, ou até mesmo aquelas igrejas que, né, seguiram aquela linhagem protestante, igrejas essas que jogaram fora toda essa tradição ritualística, né, juntamente, né, porque eles rejeitavam a postura da igreja romana e o seu ritualismo e as suas interpretações desses rituais, mas não compreendendo, não tendo clareza com relação a isso, eles dispensaram aqueles rituais e aí, obviamente, cometeram um engano fatal, porque ali naquele ritual está uma tradição tão antiga e tão poderosa que sempre foi um canal de bênçãos para a humanidade, né? Então, aqui no texto, Liedbitter menciona, né? Não quero dizer que outras qualidades careçam absolutamente de importância, né? E sobre isso tratarei algures, né? Afirmo, porém, que ninguém pode recorrer àquele reservatório especial a que já me referi sem ter recebido credenciais para fazê-lo, conferidas de acordo com as instruções deixadas pelo Cristo. Porque essa ordenação e esses rituais foram criados e foram iniciados pelo próprio instrutor do mundo, não só naquela vida quando ele esteve com Jesus, mas também em outras e prévias manifestações que ele teve, né? E aí que ele também continua aqui, né? Eis aí, porém, um plano cujo funcionamento, até certo ponto, é automático, dispondo que determinado ato, se praticado de acordo com os preceitos, constituirá um método admitido para colher e fazer descer a energia, o que pode ser conseguido mediante uma preparação relativamente fácil por aquele a quem tenha sido conferida a necessária habilitação. Para bombear água é preciso um homem forte, mas uma criança pode girar uma torneira. Para fabricar uma porta e colocá-la no respectivo lugar, é preciso um homem forte, mas quando se acha colocada em seus gonzos ou nos seus devidos trilhos, né, uma criança também pode abri-la, né? E aí ele se refere a controvérsias que existiram, por exemplo, em relação à igreja anglicana, né, onde se duvidava de que haveria, né, a validade dessas celebrações feitas pelos sacerdotes anglicanos. Mas o Leadbeater investigou isso clarividentemente e acabou constatando que aqueles sacerdotes anglicanos, ou seja, da Igreja Católica da Inglaterra, também provocavam os mesmos fenômenos, a descida das mesmas bênçãos, né? E outro ponto que muito o interessou, né, a Leadbeater, foi diligenciar descobrir até onde a intenção do sacerdote, se alguma intenção houvesse, influía no resultado, né? E ele menciona: encontrei na igreja romana muitos padres que se conduziam mecanicamente, por assim dizer, na cerimônia, e como uma obrigação diária, sem nenhuma ideia precisa sobre a natureza do ato. Mas, fosse por uma questão de veneração tradicional ou de hábito inveterado, parecia que eles, no momento da consagração, como que adquiriam consciência desse ato e aí provocavam a descida das bênçãos. E nós, aqueles que são clarividentes, percebem também a presença dos anjos naqueles rituais, os chamados anjos da presença, que juntamente com o sacerdote são aqueles que realmente trazem aquele raio do segundo aspecto da divindade, que consagra e que transubstancia aqueles elementos, né, o pão, o ázimo, que se constitui na hóstia, e o vinho ou o mosto, né, o suco de uva, que também é abençoado no altar. Porque naquele instante, ao descer essa bênção, o duplo etérico, ou seja, aquela contraparte energética dessas substâncias, elas são substituídas, né? Daí o termo transubstanciação, porque elas são levadas a uma transformação, a uma substituição da sua natureza energética, passando realmente a serem o corpo do Cristo, ou seja, o corpo, a encarnação da energia do segundo aspecto da divindade, que faz com que esses elementos sejam então elementos consagrados, e ao serem consumidos, né, dentro de um ritual que exige, obviamente, muita reverência, que é aquele momento da comunhão com a hóstia, com o pão e com o vinho, a pessoa, então, tem a oportunidade de reencontrar, né, de uma forma que vem do exterior, a mesma energia que ela tem dentro dela, porque a nossa chispa divina, que jaz brilhante no nosso coração, ela tem também essa mesma natureza. Mas pelo fato dela estar, né, enterrada dentro do âmago do nosso corpo e, obviamente, encapsulada por, né, inúmeras e inúmeras capas, né, de preconceitos, de emoções, de ideias, né, e tudo que a gente leva dentro do nosso ser, nós realmente não percebemos essa divindade que está em nós. Então aquele ritual é um momento único, onde toda essa bênção desce do alto e o ser humano então pode exteriormente perceber uma vez mais que há uma coisa transcendental no universo, que é essa energia do segundo aspecto de Deus, né? O aspecto filho, que é também a natureza da nossa consciência, que é a natureza do amor divino e que encontra ressonância no nosso ser. Então, realmente, é um privilégio ser um sacerdote desse tipo de energia. Isso eu posso lhes garantir, porque é um canal de bênçãos muito grande. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa nesse instante do nosso programa Lux Esotérica, deixando com vocês uma mensagem da loja esotérica virtual para aqueles que assim quiserem nos apoiar aqui dentro do trabalho da Rádio Esotérica FM, também da loja esotérica virtual. A todos vocês vamos deixar uma mensagem e na sequência nós vamos voltar ao vivo aqui uma vez mais, continuando o programa Lux Esotérica desta sexta-feira, dia 25 de setembro de 2009. Estamos aqui ao vivo às 21h38 e também enviamos um grande abraço para não só aqueles ouvintes que estão nesse instante nos acompanhando, mas também aqueles que estão nos ouvindo nas gravações que estão disponíveis no site da loja esotérica virtual e também aqui no site da Rádio Esotérica FM. Até daqui a pouquinho, caros ouvintes, fiquem com essa mensagem da loja esotérica virtual. E retornamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica. Estamos tratando hoje aqui do tópico do livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, falando sobre os efeitos da missa, sobre as pessoas, sobre o sacerdote, né, e todos os assuntos relacionados a esse tema, né? E ainda quanto ao sacerdote, né, Leadbeater comenta o seguinte, né, que ninguém interprete o que digo como significando que a devoção e a competência, o conhecimento e o bom caráter do oficiante, né, do padre, do sacerdote, não façam diferença. Minhas palavras não têm esse sentido. As qualidades apontadas fazem diferença, mas não influem no poder de extrair energia daquele reservatório especial. Quando o sacerdote é devoto e competente, todos os seus sentimentos são irradiados e despertam sentimentos idênticos em cada uma das pessoas capazes de os manifestar. Sua devoção também faz descer a inevitável resposta, né, que foi descrito em outras literaturas de Leadbeater. E a difusão da força assim invocada beneficia tanto a congregação como o próprio sacerdote. E o sacerdote que põe o coração e a alma no seu trabalho, pode-se dizer que traz uma dupla bênção à comunidade, com quanto esta segunda classe de influência dificilmente seja considerada da mesma ordem de magnitude que a primeira. A segunda emanação, que chega ao apelo da própria devoção, certamente que ocorre assim no âmbito da igreja como fora dela, né? Isso tudo, meus amigos, nos faz compreender que os sacerdotes verdadeiramente atuam nesse campo da ritualística como o fazem os anjos, né? Verdadeiramente, o sacerdote tem que agir como o anjo o faz. Porque o anjo, ele não se comunica através de palavras, ele não se comunica através, né, de argumentos intelectuais. Ele simplesmente tem uma característica interna que o torna apto a manipular uma determinada energia, né? Daí que o sacerdote também, que foi devidamente magnetizado, que foi desbloqueado, ele pode realmente fazer fluir essa bênção. E essa resposta que o Leadbeater menciona, ela é um fenômeno bastante interessante de se comentar, porque é certo de que aquelas missas, aqueles rituais que têm um sacerdote devidamente ordenado, eles provocam a devida descida do segundo aspecto da divindade, quando ele consagra aquela hóstia e aquele vinho que estão sobre o altar. Essa é a bênção que nós vemos que há uma manifestação que para nós aqui parece ser uma manifestação mecânica, né? Porque dependeria de qualidades ou até do conhecimento do sacerdote. O que se demanda é que ele seja realmente devidamente instruído e devidamente magnetizado dentro daquela tradição da sucessão apostólica. Agora, existe um efeito secundário, né, que aí sim, né, Leadbeater menciona, que depende do grande espírito de devoção do sacerdote e auxiliado, né, em grande parte pela devoção da congregação, é de que um outro objetivo desse ritual da missa é conseguir amplificar coletivamente aqueles sentimentos devocionais e alçá-lo até uma dimensão superior. Isso tudo só é possível com esse material emocional, que no plano astral se demonstra realmente como uma matéria, e os anjos e o próprio sacerdote impulsionam essa energia para o alto. E por incrível que isso possa parecer aos ouvidos do leigo, né, na maior parte das celebrações onde isso é convenientemente feito, advém uma resposta da própria divindade ou, né, as orlas inferiores da grande investidura divina respondem a essa devoção coletiva que uma congregação envia. E realmente é um fenômeno cuja magnitude realmente não há palavras que possam representar, porque uma grande catarata de energias que se dispensam sobre aquele local do ritual e trazem realmente uma bênção que se traduz, né, no comportamento, no sentimento do sacerdote e daqueles fiéis que estão ali naquela missa, como um sentimento de paz, de beatitude, né, de preenchimento, de realmente de descolamento da realidade onde nós estamos, onde realmente os sofrimentos, tanto físicos quanto psicológicos e outros, são realmente remidos, são realmente olvidados, são relegados a um segundo plano, porque a energia dessa resposta divina à nossa devoção ela vem como que descendo por um cone espiritual, e aos olhos do clarividente elas são como um grande chafariz de energias que descem, né, principalmente após a consagração da hóstia, onde o benefício para aquela congregação e para todas as pessoas que estão nas imediações da igreja é muitíssimo grande. As pessoas realmente não podem avaliar. E para o sacerdote, né, não que especificamente ele entre dentro dessas ordens buscando um benefício próprio, é evidente de que ao passar por toda essa ritualística, ao exercer esses poderes solares, os princípios espirituais do sacerdote também são despertados. Ou seja, aquilo que nos une à divindade, que é a correspondência dos aspectos Pai, Filho e Espírito Santo, da grande trindade do nosso sistema solar, que tem correspondência com a nossa trindade, que os hindus chamam do Atma, Buddhi e Manas, né? O nosso princípio vontade, o nosso princípio intuicional e o nosso princípio mental, eles são mais despertos, e o sacerdote então evolui de uma maneira que realmente não há como descrever. Realmente a pessoa fica muito mais parecida, né, no seu corpo energético, com a energia dos anjos, né? E obviamente que há aí outros fenômenos envolvidos e que as pessoas realmente não sabem, né? Primeiro porque não veem essas energias, segundo porque muitas vezes, nada sabendo disso, não tem elementos intelectuais ou espirituais para avaliar isso, e realmente a nossa intelectualidade hoje desconsidera todas esses fatos, né, que são muito evidentes aos olhos dos verdadeiros clarividentes, de todos os espiritualistas que têm a oportunidade de observar esses fenômenos, né? E muitas pessoas também não compreendem até atos até mais simples, mas que também têm grande significação, né? Quando, por exemplo, o sacerdote perdoa os pecados de um indivíduo, né? E que muitas pessoas que estudam a lei do karma, principalmente, isso mais aqui pro lado de nós que temos, né, estudado a lei do karma, a lei da harmonia e da retribuição, parece impossível que uma pessoa pudesse realmente ter o poder de romper laços, né, tão fortes como são os dos atos humanos. E aí realmente vale o nosso comentário a respeito disso, porque em toda celebração essas palavras são mencionadas, e também são mencionadas privativamente quando a pessoa se confessa com o sacerdote, né, e ele conta todas as suas tribulações. O sacerdote dá então a sua palavra de remissão dos pecados, né, abençoa o indivíduo retirando esses pecados da pessoa, né? E essa terminologia realmente não é capaz de descrever o que realmente acontece. Primeiramente, nós temos que discutir aqui a própria natureza do pecado, né? Aí no site da loja esotérica virtual, nós temos uma palestra do nosso querido bispo Dom Marcelo Rezende, que trata sobre isso de uma forma até extensa, né? Porque a palavra pecado que nós encontramos principalmente no Novo Testamento, né, que lamentavelmente, né, para as línguas latinas ela é traduzida como a palavra latina peccatus, né, que para o nosso português gera o pecado, né, é a palavra grega amartia, né? E amartia é realmente uma palavra muito mais cheia de significado do que simplesmente o pecado que as pessoas acham que é um crime, que é um erro, que é uma coisa sem volta, né? Amartia simplesmente era uma palavra usada pelos gregos para indicar o erro de uma trajetória, né? Quando um desvio da trajetória, né? E isso era usado, inclusive, a palavra amartia pelos gregos, porque o Novo Testamento surge, né? Nas suas primeiras versões em grego. Então a palavra que está lá para o pecado é amartia, e nós temos que pensar como os helênicos, ou seja, como os gregos usavam essa palavra, né? Eles usavam amartia inclusive para descrever nos esportes, né, nas Olimpíadas, como eram arremessados os dardos, né, e outros problemas de balística, que quando esses objetos eram lançados se desviavam, aí eles usavam a palavra amartia. Ou seja, o pecado, meus amigos, ele não é realmente um crime ou, né, algo irreversível, algo que nós não possamos lidar com ele. E há frases realmente trágicas na Bíblia, né, que realmente causam sofrimentos até intensos na psique das pessoas, quando se lhes informa ou a pessoa chega à conclusão, né, ao ler, por exemplo, uma passagem bíblica que diz que o salário do pecado é a morte. Aí a pessoa realmente já se imagina danada, né, para o resto da eternidade, porque ela cometeu ou infringiu em um dos sete pecados capitais. Ou então os judeus, que tinham lá as suas 600 e tantas regras, também se imaginavam impuros ou condenados porque não conseguiram cumprir muitas daquelas regras que, na verdade, muitas delas eram até regras de higiene, regras de, né, de convenções sociais, de convivência, que nada tem a ver com a espiritualidade. Porque até essa frase que diz que o salário, né, ou seja, o resultado, né, do pecado, e aí se nós colocarmos a palavra amartia como ela deve ser verdadeiramente compreendida, né, ou seja, o resultado do desvio ou de percorrer uma trajetória errada é a morte, né? Ou seja, porque se nós estamos numa estrada e ela tem o leito ali carroçável, né, ou seja, onde o carro deve andar, e você resolve ir pelo acostamento e quem sabe até cair pelas ribanceiras, obviamente que você pode morrer ou seja, errar a trajetória pode levar realmente à morte. Isso é verdade tanto do ponto de vista físico como, né, do ponto de vista espiritual. Mas aqueles de nós que já avançaram na compreensão da lei do karma sabe que nada é, né, definitivo dentro desse mundo de energias. Porque a lei da ação e reação, a lei da harmonia cósmica, ela irá nos trazer, né, irá nos retribuir aquilo que nós tivermos plantado, né? Ou como diz uma outra passagem bíblica, aquilo que nós plantarmos, isso nós colheremos, né? Ou seja, a semeadura é livre, agora a colheita é obrigatória. Daí que realmente um sacerdote, ele não pode, né, evitar que uma pessoa receba a retribuição dos seus pecados ou receba tanto as más como as boas retribuições que o universo irá fazer aos seus atos. O que é a função realmente do sacerdote é de corrigir a trajetória, né? Daí que realmente ele redime os pecados, ou que se menciona na teologia de que Jesus havia pago ou remido os pecados ou retirado os pecados do mundo. E se nós realmente usarmos os termos corretos, ou seja, realmente ao trazer toda aquela sabedoria, ao definir para o mundo o verdadeiro caminho, ele obviamente indicou o caminho correto e aí ele corrige a trajetória das pessoas. Ou seja, os pecados, né, eles trazem os seus resultados para nós. O sacerdote não tira isso. O que ele faz é realmente colocar a pessoa de novo no caminho. E principalmente isso acontecia muito mais no passado, onde não existiam os psicólogos, não existia o aconselhamento, né, profissional nessa área, né, da alma, do espírito, né? O sacerdote, o padre, né, o pajé, ou seja, qual for a tradição que a gente trata, ele era o psicólogo ali da comunidade. Então, o que o psicólogo faz? Ele precisa unir, né, aqueles conteúdos que a pessoa joga para o inconsciente, que a pessoa joga para debaixo do tapete, eles precisam ser trazidos à tona, né? Assim como o psicólogo, né, e o psiquiatra, eles, né, ou o psicoterapeuta trazem, fazem a pessoa falar dos seus problemas, esses problemas são assim iluminados, né? Eles são focalizados pela mente do indivíduo, né? Daí a existência da confissão. E quando então o sacerdote dá aquela bênção, assim como eu tenho esse privilégio de fazer nas minhas celebrações, eu tenho plena consciência que está sendo invocada uma energia ali, uma energia divina, que permite a pessoa reconsiderar aqueles atos e aí uma vez mais atingir uma integridade dentro da sua consciência, para que ela não mais fique se martirizando ou sofrendo com aqueles atos que ela perpetrou. E agora o que é interessante é que a pessoa realmente esteja consciente, e ou através dos seus estudos, ou o sacerdote também deveria informar para a pessoa que aqueles atos realmente irão trazer coisas para ela, né? Ou como diz uma outra passagem das escrituras, né, que as desgraças, né, ou né, as desventuras, né, elas irão haverão de vir, né? Agora, ai daqueles pelas quais elas virão. Ou seja, nós nunca deveríamos nos colocar numa situação de sermos agentes do mal, ou de sermos agentes da destruição, ou da desarmonia, da discórdia. Muito pelo contrário, nós deveríamos fazer tudo de bom, tudo de correto, né? Porque realmente o karma virá nos trazer a retribuição de tudo que a gente tiver semeado, né? Mas é, né, uma atribuição também daqueles rituais cristãos de fazerem com que as pessoas, né, sejam também trazidas a uma maior harmonia e sejam realmente uma vez mais trazidas até essa unidade entre consciente e inconsciente, para que elas se rearmonizem, né? Então haveria muitas outras coisas aqui que a gente poderia dizer sobre esses fatores, meus amigos e amigas, mas o importante é saber realmente que esses ritos católicos, esses ritos cristãos, eles realmente têm uma precedência muito grande. Eles foram instituídos, né, foram instituídas essa ritualística pelo próprio instrutor do mundo, muitos deles antes até do advento de Jesus, né? Ou seja, o cristianismo não começou com Jesus, não terminará com Jesus, e muito pelo contrário, ele foi magnificado pelo advento daquele grande mestre do amor e da compaixão. E os seus ministros, né, os seus sacerdotes, os seus bispos, têm essa tarefa que jamais terminará. Uma tarefa que é o contrário, né, da tarefa que os profetas têm, né? Porque os profetas, eles apresentam Deus aos homens, né? O pensamento divino para a humanidade. Enquanto que o sacerdote, que os bispos, fazem o contrário. Eles apresentam os homens, a humanidade, para Deus, para o divino, né? Daí que todos os sacerdotes são conhecidos como pontífices, ou seja, eles são pontes, eles são meios através do qual podem essas bênçãos, essa energia divina chegar até o ser humano. Agora, saibam todos vocês, todos esses rituais, todas essas ritualísticas, né, todas essas cerimônias, elas não são únicas, né? Elas têm a sua formulação e elas são artificiais, elas são meios que foram criados, né, por esses mestres que nós chamamos os grandes instrutores da Fraternidade Branca, com o intuito de acelerar a evolução das pessoas. Agora, se a pessoa não for batizada, se a pessoa não frequenta a missa, se a pessoa não comunga, né? Isso obviamente não influi, não corta de maneira alguma a evolução da pessoa. Existem outras religiões onde o Espírito Santo também se manifesta, religiões que têm também os seus mistérios, né? Muitos deles nós vamos comentar ainda no estudo desse livro, né? Ou seja, a oportunidade que existe nesses rituais, né, assim como outros mistérios, como por exemplo os mistérios maçônicos, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão na ordem maçônica, na ordem Rosa Cruz, em outras ordens esotéricas, praticando outros ritos, também estão usando ritos que têm o seu objetivo de aceleramento da nossa evolução, meus amigos. Agora, é longe de queremos aqui dizer que a pessoa deveria ser batizada, que a pessoa obrigatoriamente teria que ir na igreja, comungar, ou que ela deveria casar com a bênção da igreja, ou isso é aquilo. Não, não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos sim deixar claro que há um lado oculto nesses rituais que realmente influenciam, que realmente aceleram a nossa evolução. E realmente existe um plano de Deus nesse nosso sistema solar, que é o plano da evolução. Compete a nós só dois atos, ou o ato de acelerarmos essa evolução, né? Pisarmos no da direita ali e procurarmos ajudar essa evolução, ou tem, lamentavelmente, aqueles que se colocam pisando ali no pedal do freio, né? Que resistem e fazem coisas ao contrário do que deveriam ser feitas, ao invés de colaborarem, ficam resistindo, né? E, obviamente, que há também aqueles que são indiferentes, né? Pessoas que realmente caíram de paraquedas aqui no planeta e não estão sabendo para que lado que estão indo, né? Caíram no deserto, estão indo para qualquer lado, né? Então, as informações que nós estamos passando aqui é nesse intuito de que os nossos amigos e amigas ouvintes tenham cada vez mais informação, e a informação é poder, é subsídio para vocês chegarem nas suas próprias conclusões, para que vocês formulem as suas próprias filosofias de vida. Esse aqui é o espírito aqui do programa Lux Esotérica, está trazendo para vocês muitas e muitas informações, muitas delas realmente de caráter esotérico, que já estão aí publicadas há dezenas de anos, e às vezes não chegou, principalmente nos países que não falam inglês, né? Mas as literaturas chegam de uma forma muito atrasada. Então encerramos esse programa de hoje, essa edição de hoje do programa Lux Esotérica. Muito agradecido pela presença de todos vocês que estão nos acompanhando, que estão aí dando o seu feedback, estão mandando e-mails para mim, mencionando da alegria de poder estar aqui acompanhando à distância esses estudos, muitas vezes em cidades afastadas dos grandes centros, onde não existem lojas ou lojas maçônicas, ou lojas teosóficas, ou ordens esotéricas, onde elas possam estudar esses temas, e também a comodidade de vocês estarem aí junto aos seus familiares, nas suas casas, e sempre aqui de segunda a sexta-feira, às 9 horas da noite, a gente abordar esses assuntos que realmente nós sabemos que é uma luz que brilha na escuridão, trazendo realmente alento para as nossas vidas espirituais nessa nossa longa caminhada rumo à evolução. Então agradecemos a oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui, agradecemos aqueles que estão nos apoiando, se associando na loja esotérica virtual, criando condições materiais para que a gente possa continuar essa tarefa de levar tudo isso para vocês, criando condições para que a Rádio Esotérica FM esteja aí no ar, trazendo sempre a harmonia, a beleza musical, sempre com interatividade. Então vamos encerrar esse trabalho, como sempre também, como já está se transformando nessa tradição desse programa, mencionando o mantra do ser interno, o mantra que nos religa com a nossa natureza mais profunda. Então convido a vocês, amigos e amigas que estão nos acompanhando, para fecharem os seus olhos, buscarem uma vez mais a conexão com o seu ser interno, com aquela luz que brilha intensamente no centro dos seus corações. Vamos apaziguar o nosso ser, respirando profundamente e procurando compreender, internalizar e realmente internalizar o mais profundo possível o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual e amigos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Damos por encerrado mais essa semana nos trabalhos aqui do programa Lux Esotérica, enviando nosso abraço agradecido, muito apertado e realmente muito pleno de boas vibrações que vocês têm retornado para nós. Agradecemos e fazemos votos, esperamos que nós possamos estar com vocês uma vez mais na próxima oportunidade, sempre com muita saúde, com muita paz, com muita luz e com muita harmonia musical que também está sempre presente aqui na Rádio Esotérica FM. Então, um bom fim de semana para vocês, um ótimo final de sexta-feira, que nós possamos nos reunir aqui uma vez mais numa próxima ocasião no programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos vocês, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite para todos vocês.